Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, o podcast mais secreto de todos. Vamos falar hoje sobre 007, sim, como o Mamilos viu 007 contra o Spectre, nós decidimos falar hoje sobre 007 e estamos na mesa com ele, sim, o menino mais 007, Mamilos. Mamilos, Lorde Mamilos. E sim, estamos com ele, o cara que fala em terceira pessoa, Bigode. Que merda. Bigode, desce o Martino mexido, não? Ou, oh, esqueci. Deixa que é. Martino batido, não mexido. É, isso aí. Mexido, não batido, quer dizer. Batido, não mexido. É, vamos começar com ele. Sim, o podcast Bigode Mamilos, a dupla. Juntinhos, né? Juntinhos. Vamos lá, pessoal da vinheta. É isso aí, galera, vamos falar hoje sobre 007. A gente, como sempre, tinha uma pauta montada, nós íamos falar sobre... Oi! E pensamos em falar sobre Star Wars, mas aí só apareceu eu, Mamilos e o Kenyo. Aí o Kenyo não sabe falar sobre 007. Motivo. Ele é um zero à esquerda, não? É, ele é um 00 à esquerda, porque ele deveria saber sobre 007. Eu não sei porque ele não sabe. Aí falou, então beleza, acho que ele não quer participar. Não, não, grava aí sobre 007, tô vendo umas paradas aqui, pornô. Né? Aí a gente falou, vamos falar sobre Star Wars. Star Wars, só sobre 007. E é isso, cara. 007, vamos começar logo pelo primeiro filme, Mamilos. Primeiro filme não, pelo o filme novo. Eu ia te perguntar, o que tu achou do filme? Cara, assim, eu assisti praticamente todos esses filmes novos do Daniel Craig, né? E tipo assim, ele vem de uma leva de 007 e de filmes de ação totalmente diferente do que já foi mostrado no filme de 1980, né? 2000 e pouquinho, que é o do Pierce Brosnan, o Sean Connery, né, Bigode? Tipo, esse 007 aí do Daniel Craig é um 007 porradeiro, né? Não é o cara que vai pelo charme, que vai pela bravata e tal. Ele joga no vamos ver, né? Pé na porta e tapa na cara. Sim, cara, o que eu gostei mais desse filme, assim, eu só não vi um filme da geração do Daniel Craig, que foi o Cassino Royale no cinema. O resto eu vi todos no cinema, cara. Então vamos numerar aí os filmes novos, né? Então vamos começar pelo Cassino Royale, depois a gente começa agora e vai pro passado, vamos fazer assim? Ah, vamos. Então beleza, então. Cara, Cassino Royale é a primeira aventura do 007, né? Uhum. É o primeiro livro escrito pelo Ian Fleming. Não sabia não, cara. É o primeiro livro que ele escreve, e isso eu não tô lendo na Wikipédia, apesar de estar com a Wikipédia aberta, mas isso é porque eu gosto de saber sobre as coisas que eu vejo, né? E o Ian Fleming, ele foi o primeiro livro que ele escreveu, foi o Cassino Royale. E por curiosidade aí, saibam que o primeiro filme do 007, Cassino Royale, ele foi cancelado. Não foi, o primeiro filme não foi com o Sean Connery. Teve uma versão do Cassino Royale com nada mais nada menos que com Woody Allen e Orson Welles. Então esse Cassino Royale do Daniel Craig é uma refilmagem, isso? Vamos dizer que seja uma refilmagem. Mais ou menos. Eu não saberia colocar aí como uma refilmagem. Ele seria uma outra proposta, porque esse filme com Orson Welles e com o Diaren é mais uma comédia. Uhum. Né? Mas ele pega um ambiente ali do Cassino Royale. Por incrível que pareça, eu tenho um quadrinho aqui do Cassino Royale. E a história é basicamente, pelo que eu lembro, assim, do original, é aquilo mesmo. O 007, ele vai... Só que acho que é com a Alemanha. O problema na época era com a Alemanha. Por causa da Guerra Russa. Foi, olha, Guerra Fria. Né? Uhum. Ele vai jogar bacará num cassino. Tem a personagem da Vesper. Tem o Le Chiffre. E vai rolando lá o filme. E tem um filme com Daniel Craig, se eu não estiver enganado, que é de 2006. Ele estreia como 007. Sim. Tem um primeiro Cassino Royale. Ah, o primeiro livro do Cassino Royale, do Ian Fleming, foi lançado em 1953. Né? E o filme do Daniel Craig foi em 2006. Ele estreou como 007 em 2006. Com uma séria turbulência ali, né? Porque o personagem do Ian Fleming, ele é um cara moreno, britânico, né, não? Alto, né? E falam que ele se baseou em uns colegas da Marinha Real, que o Ian Fleming, ele era espião mesmo. Eita. Né? Ele trabalhou pra espionagem britânica. É espião esse cara aí, porra. Esse cara tá manda do Batman aqui, porra. É, então, legal a gente falar, Bigode, que essa nova leva aí do Daniel Craig, eu não lembro dos antigos, mas cada um filme desse do Daniel Craig tem um vilão, né? E, tipo, nesse último filme, Spectre, eles, tipo, tem um motivo, né? Sim. Isso é muito bacana, isso é muito... Essa nova leva do Daniel Craig e tal, tem sempre um vilãozão, né? Eu achei isso bem quadrinho, sabe? Tipo, o cara tem um aspecto de vilão, sabe? Não adianta ele ir na multidão que você vai saber que o cara é vilão, sabe? O cara tem cara, né? Ele tem uma camisa, oi, eu sou o vilão. Sim, aquele que é o que faz o papel de Hannibal, eu esqueci o nome dele, sabe o nome dele? O Le Chiffre, pô. Então, ele sangra pelo olho, né? É, ele tem uma anomalia, como ele diz lá, que ele lacrimeja sangue. É, então, esse cara aí não tem como ele se passar por civil, sabe? Não, bacana. Eu gosto de criancinhas. E é nesse que tem a tortura do saco, né? É, no... assim, cara, o Daniel Craig, ele não faz o tipo 007, né? A gente tinha uma leva aí, o penúltimo 007 antes do Daniel Craig... Foi o Pierce Brosnan, que estreou com GoldenEye, né? Ou GoldenEye, como a galera foi fala. Foi uma época meio triste pro 007, né? Cara, eu vou ser bem sincero. O filme que eu mais gosto da era do Pierce Brosnan é o GoldenEye. Porque foi o primeiro filme do 007 que eu vi no cinema. Uhum. Né? É esse que ele surfa na neve, não? Não, esse é o último. Com paraquedas. É horrível, cara. Mas me fala aí, o que tu achou do Cassino Royale quando tu viu o Cassino Royale? Cara, faz 10 anos, né, bicho? Olha só, quem viu o Cassino Royale. E, tipo, eu tava acostumado com aquele 007 que é o como eu já falei, o cara sedutor, o cara que não se mostra muito. Mas é até nesse último filme Spectre aí, que eles dão, tipo, eles dão uma alfinetada no Daniel Craig, né, no 007, no James Bond. Que ele faz tudo estardalhaço, né, cara? Ele não parece ser um espião, ele parece ser mais um agente secreto, sabe? Sei lá, um cara que vai tá lá pra fazer as coisas, tipo aqueles brucutus dos anos 80. Aham. Uhum. Sabe? Tipo, ele não parece ser muito aquele espião que a gente tá acostumado dos livros dele, né? É, uma coisa é interessante deixar claro, que já teve até um comunicado do M6, e que o que acontece? O 007... Se ele fosse trabalhar realmente pro M6 ou pro M5, né, que são as agências de espionagem da Inglaterra, o M6, se eu não estiver enganado, ele cuida da questão da espionagem internacional. E o M5, ele trabalha pra espionagem interna, né, pra proteger a Inglaterra. Enquanto o M6, ele trabalha com questão internacional. Ele não seria um agente secreto. Porque o agente secreto, né, o espião, o trabalho dele não é esse, né, de ficar, não que não tenha morte e tudo mais, mas é uma coisa mais sutil. O cara que tu menos vai esperar vai ser um agente secreto. Às vezes, eu recomendo aí dois filmes pra sair um pouco dessa questão do 007, que é O Espião que Sabia Demais, do John Le Carré, e o outro também que eu vou indicar é também do autor, né, de livros, o John Le Carré, que é o Homem Mais Procurado. O trabalho de espionagem é basicamente muito parecido com esses dois filmes. Mas foda-se o John Le Carré, apesar de eu gostar muito dele. Ah, vamos citar o Kingsman também, né? Porra, é excelente, né? Mas não é também espionagem que o cara faria no dia a dia, né? O que é interessante lembrar do Cassino Royale é que ele vai ter de novo na direção do filme o Martin Campbell. E apesar de ter feito aquele trabalho lixo no Lanterna Verde, ele dirigiu os filmes que eu mais gosto do 007. Foi o GoldenEye e o Cassino Royale. Ele volta na direção... Ah, o Lanterna Verde é depois do Cassino Royale, né, cara? É, eu nunca imaginei que ele fosse fazer aquilo com o Lanterna Verde. Valeu. Aí no elenco a gente vai ter quem? A gente vai ter o Daniel Craig como 007, a Eva Green como Vesper, a gente vai ter o Mads... Eu não vou falar o nome dele nem fudendo. O Mads Mikkelheisen. O cara é um frio, seja lá o cara for, cara. Irlandês. É, sei lá. É o Mads... O Le Chiffre. Mas é esse cara que eu falei que é o cara que tem cara de vilão, sabe? Não tem é, o, ser. O vilão. Nós temos o Giancarlo Giannini, que é o Mattis, que é aquele amigo italiano do 007. Nós temos que, aí como M, ignorando ali a questão do Pierce Brosnan, a Judi Dench, que ela volta como personagem de M de novo, né? E a gente vai ter aquele filme como o Mamilos falou, cara. Ele é porradeiro, mas ele também não é tão porradeiro, o Casino Royale. É, nesse primeiro, né? Começa com aquela cena do 007 fazendo a primeira. O segundo assassinato. Não, o primeiro assassinato dele, né? Cara, eu percebi um padrão nesses filmes do Daniel Craig que sempre começa com uma perseguição, um assassinato dele, né? Sim. Porque o que acontece? O 007 é um cargo. E pra você poder matar, pra você ter o cargo 007, você tem que pelo menos matar duas pessoas. Porque o governo britânico passa da premissa que se você consegue matar duas pessoas, você conseguiria matar várias outras pessoas. Se você só mata uma pessoa, nada garante que você mataria outra. Né? Então começa o filme ele matando o cara no banheiro e depois ele matando um agente britânico na Tchecoslováquia, se eu não estiver enganado, que trabalha pro MI6 e ele mata o cara. Aí ele vira o 007. Aí a gente tem aquela abertura com a música do Chris Cornell, do Chris Cornell. É do Chris Cornell? É ele mesmo, Chris Cornell. É. E aí, o tema da música vai ser o You Know My Name. Pô, as aberturas do 007 são uma coisa muito legais, né, cara? Então, eu não me lembro muito bem desses filmes do Daniel Craig se tinha aquela abertura clássica do 007 andando de lado e atirando pra tela, né? Mas esse último Spectre tem, eu achei muito, muito interessante isso, cara. É, no Casino Royale, a gente vai ter essa cena dele quando ele mata o primeiro cara, né, pra se tornar o 007, mas a gente não vai ter a cena clássica dele andando e atirando. Ele vai estar parado e vai atirar do nada, que foi uma das grandes críticas que aconteceu na época, né? A galera criticou muito. Pô, não tem ele andando lá na frente. Tem um nome pra aquela parte da arma ali. Eu não lembro agora. Aí o que acontece? O Casino Royale vai se pautar em quê? Ele vai começar o filme 007 ganhando a patente dele e vai se cortar pro Le Chiffre, né? A gente vai ter uma cena na África, se eu não estiver enganado, né? África do Sul, exatamente. África do Sul, onde vai país de origem do Daniel Craig, né? Errou! É? Se eu não me engano, é assim. Posso estar falando uma merda. Acho que não, hein? Vamos ver aqui no Wikipedia quanto eu vou falando. Ele vai apresentado ao personagem do Sr. White, né? E ao personagem do Le Chiffre. Onde eles vão ali, ele vai lavar dinheiro. Le Chiffre é um lavador de dinheiro aí pra uma organização que a gente não sabe até então qual é. Ah, sério? Eu sempre achei que ele fosse um ex-agente. Na minha cabeça ele era um ex-agente. O Le Chiffre? Sim. Ah, não, é, realmente eu não sei. É, não, ele é britânico mesmo. Ele é da Inglaterra, ele é de algum Chester. Ele nasceu em Chester, né? E o 007 vai estar lá. Aí tá, aí vai cortar aquela cena. O 007 vai estar meio que treinando um agente, que é muito engraçado. E fica, Carter, tira o dedo da orelha. Aí o cara, tira o dedo da orelha. Aí o negão lá, o Mulak, que é o Sebastian Fukan, acho que é o cara que inventa o Le Parkour. Ele que é o cara que vai levar o Le Parkour na França. Eu vou confirmar essa informação depois. Sério? É, esse cara. Aí, ele foi um dos. Ele é precursores do parkour. Eu acho que é. Vamos ver aqui no Wikipedia. Eu acho que o parkour é antigão, hein? Ele é ator praticante de parkour francês. É fundador do estilo free running. É, ele é fundador de um estilo do parkour. Aí, e é interessante falar que esse 007 usa muito parkour, né, velho? Então, ele usa essa. É. Aí o que acontece? Começa aquela perseguição foda, o caralho, quatro. E é uma cena aí que, como o Amilos disse, é uma cena. O filme do 007, como o Amilos falou, é interessante. Ele começa sempre com ação frenética já. Pra te prender, né? Porra, aquela cena, não sei se tu lembra que eles ficam lutando em cima de um guindaste, não sei. Isso, é essa cena que eu lembro mais, assim, nitidamente do Casino Royale. São os dois lutando em cima da haste do guindaste, né? E tipo. Um tentando fazer o outro cair, né? E o foda é que o cara começa a tirar no 007, ele erra os tiros, ele joga a pistola do Daniel Craig e pega com uma mão, cara. Quase um... Porra, 007 é esse, cara? Aí eles vão lá, o 007 quebra uma parede, tem uma cena que eu acho que o Martin Campbell, eu vou fazer um momento denúncia, tem uma cena muito parecida daquele filme B12, que é um filme francês também que os caras usam parkour. Tem uma refilmagem com o falecido, saudoso Paul Walker, que teve um programa, que o cara ele dá um pulo, ele passa pela fresta da porta em cima. Tu lembra dessa cena, meu amigo? Cara, não lembro não, velho. Caralho. Porra, mas tá de parabéns. É, pô, não, eu gosto muito do 007 Cassino Royale. E tem uma cena muito parecida com o B12, cara. E o B12 é um pouco mais antigo. Distrito 12, é alguma coisa assim no nome do filme. Procurem, é sim, é B12 mesmo, Distrito 12. É, ele faz a cena igualzinho. Acho que é nessa cena que o Daniel Craig, ele quebra a parede, cara. Tem umas cenas muito legais nessa cena inicial. Ele que é bem brutão, né, mano? Porra, muito. O maluco descendo por dentro do elevador, que o elevador não tá funcionando, ele vai descendo por dentro do elevador, nas frestas do elevador, e a cena que o Daniel Craig vem correndo e passa por debaixo de uma mesa e tem um buraco, ele já cai no outro andar. Cara. Até que ele chega numa embaixada e faz uma merda gigante, né? E sai no jornal britânico e leva um esporro da Amy. É a, né, primeira das merdas, né? E o legal é que ela faz uma referência aí aos antigos filmes do 007, que ela fala assim: ah, esses agentes são muito displicentes, que não sei o que lá, que saudades da Guerra Fria. Que era o espião mesmo, era essencial na Guerra Fria, né? Que ficava ouvindo 3 horas de conversa entre militares de outro país, né? Esses são os verdadeiros espiões, né, cara? Você pensa que espião é você ir lá beber martini e dar porrada na cara de vagabundo que sangra pelo olho, mas você vai escutar a conversa o seu dia inteiro e estudar, né? E falar pra todo mundo o seu nome. Pois é, né, cara? O pior espião do mundo. Ele chega no bar, hein, mano, é bom, James Bond. Ninguém te perguntou, cara. Foda-se, cara. E quem fala primeiro o sobrenome e depois o nome, cara? Meu nome é Comissário. Bigode do Comissário. Isso é coisa de americano, né? Que trata os outros pelo sobrenome em vez do nome, né? Apesar dele ser britânico, né? Ele não, sim, se trata, sim, sim. Ele não se trata pelo sobrenome, mas tudo bem. Aí, cara, você já pensou na possibilidade de James Bond também não ser o nome dele, ser um cargo? Não, o nome dele é James Bond. O nome dele é James. O cargo é 007. Porque não é à toa que aí a gente já fazendo um paralelo aí com a questão do filme do Skyfall, o nome do pai dele é Angus Bond. Né? Então, tipo assim, não tem como o sobrenome, não tem como ser um cargo. Eu não me lembro muito bem, mas já tinha citação que ele tinha um irmão perdido e tudo mais? Não, que eu saiba, assim, eu nunca li os livros, eu acho que isso eles inventaram pra agora. Eu não tenho conhecimento, eu não. Isso eu já. Eu não teria conhecimento pra responder isso. Tô dizendo nos filmes mesmo, eles estão citando. Não, não. O que é interessante nesses filmes novos do Daniel Craig é que eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles conseguiram linkar todos os filmes do 007. Como? Sim. Eles inventaram uma organização que existiria no Cassino Royale, né? Ah, só falar. E a gente ia apresentar a personagem da Vesper, que ela... Cara, que Bond girl que ela é, cara. Ela é gata, mas a outra que aparece também é muito gata, cara. Que Vesper é... É, e a outra é a Catarina Murino, que faz a personagem da Solange, que é a namorada daquele cara que ele mata antes dele, que ele pega ela, ela inicia a cena dela, ela andando num cavalo e o Daniel Craig saindo do mar fazendo uma referência ao filme 007. Ah, sim, que ele afunda o carro? Não, logo no início. Logo que ele vai pra ilha onde o cara tá, que ele vai investigar sobre... Não tô lembrando. A mulher tá andando de cavalo, uma morena. Cara, que morena linda, cara. É a Catarina Murino. É uma modelo, se eu não estiver enganada. Não, ela é uma atriz italiana. Mano, que mulher gata, cara. Aí a gente entra... A gente pode falar que todo filme do 007 tem uma Bond girl, né, cara? E a gente pode escolher... Não, são duas, na verdade. Sempre são duas Bond Girls. Uma que geralmente morre e ou tá do lado do vilão ou vai desaparecer, e é a que vai percorrer o filme junto com ele. É, sim, sim. Né? Aí é isso, o 007 vai jogar carta, ele se fode. Esse filme 007, aí eu vou fazer só de sacanagem isso, só porque eu sou filho da puta, ele vem na pegada do Nolan. Ah, não, cara. Olha isso. Não, é, ele é mais pé no chão. Você não vai ter um 007 que o relógio sai raio laser. Ah, não, com certeza. É, você vai ter uma coisa mais pé no chão. Você ele não vai... tem os gadgets que os outros tinham, né? É, o único gadget que ele tem nesse filme é ter um desfibrilador dentro do carro. É, pois é, né? Isso aí já é demais, né? É, mas não, pra um agente secreto é até tolerável, talvez, isso, né? Ah, aí... não, cara, vamos colocar um desfibrilador aqui só de sacanagem, vai que ele precisa ser ressuscitado, né? É, a gente vai ter também outro personagem que é importante no Giro 007, ou não, eu tenho quase certeza que ele tá nos filmes também, que é o Félix, que é o agente da CIA. Ele aparece nesse filme. Oi? Não lembro esse cara. É o negão que fala que quando ele vai pra matar o Le Chiffre, ele fala: eu sou um irmão da CIA. Aí você pega, eu te dou o dinheiro, mas a prisão do Le Chiffre quem faz é a gente. Né? A gente vai ter esse personagem. Ele vai estar em outros filmes 007. Eu não tenho certeza se ele vai estar no livro. Se eu não estiver enganado, ele aparece no GoldenEye. No GoldenEye? Aí, é, ele aparece, mas ele não é negão. Ele só é mencionado, eu acho. Eu não tenho tanta certeza. Ah, tá. Mas vamos falar qual que é a história geral desse Cassino Royale que a gente não falou até agora. Então, a história do Cassino Royale vai ser o seguinte: o Le Chiffre, ele tá limpando, ele tá lavando dinheiro de uns traficantes, só que o 007 impede de um ataque terrorista que faria com que o dinheiro fosse lavado, e ele é obrigado a jogar Bacará, ou 21, sei lá, no Cassino Royale, que é em Montenegro. Vou jogar um Roubamonte, né, com o cara. Ou jogar um... como é que é o nome daquele jogo? Que é com as cores. Uno. Vai jogar um Uno. E ele... o Letif joga um mais 4 pra ele, ele fica puto, né? Aí ele quer pegar... E é isso, ele tem que... E tem a traição da Vesper, tem a cena de que ele é torturado. Sim. Coça mais pra direita. Cara, essa cena dá uma dor, velho. Dá uma agonia. Contando também que vale por medidas aí de curiosidade, que esse filme do 007, ele ganhou um recorde. Ele ganhou um Guinness Book. É naquela cena que o Aston Martin capota, eles conseguiram fazer com que ele desse mais capotadas. Se eu não estiver enganado, ele dá 8 capotadas. Isso é um recorde. Caralho, 8 loopings? 8 loopings. Tá, porra. É. Isso aí eu tô puxando da cabeça, tá? Não, mas é do cinema ou já feitos? Aí tu tá pedindo demais. Eu acho que é do cinema. Caralho. Então, tipo, é isso que acontece. O filme basicamente é esse, né? A gente tem uma segunda vez aí, o 007 querendo largar. Ele larga, né, o serviço secreto, porque ele decide ficar com a Vesper. Né? Já começa largando, né? É, já começa largando. Mal conseguiu o cargo, ele já larga, né? Isso a gente vai ter no outro filme 007, que a gente vai falar depois. E basicamente é isso, o Cassino Royale. A Vesper morre, ele decide voltar pra... Vesper morre já nesse? Ela morre nesse, a Vesper. Ela morre afogada, ele descobre que ela trai ele, mas na verdade ele descobre que é o Giancarlo que trai ele, que é o personagem que eu gostei muito dessa trilogia, desse filme 007, que é o agente italiano, né, que é o Matthews. Ele vai funcionar ali como um mentor, basicamente, do 007 em campo, né? Uhum. Basicamente isso. Aí, nesse filme, as pessoas, quando forem ver, elas vão notar uma coisa, que a gente não vai ter aí personagens clássicos do 007, que são quem? O Q e a Money Penny. Não são personagens que aparecem, né? Eles aparecem só depois, né? Só nos últimos. Eles vão aparecer no Skyfall. Sim, o Ralph Fiennes, que é o M. Não, ainda é a Judi Dench. Ele vai se tornar filme. E a Money Penny e o Q, né? Que a gente ainda não tinha, né? E o que vai acontecer? Isso me lembra muito o próprio Kingsman, né? O Kingsman deve ter tirado isso do... O 007, ele vai trazer muito essa referência. Na época que o 007 é criado, a gente vai ter aí um filme, até uma série que se tornou filme esse ano, que é o Agentes do Tio, né? O Agentes da Uncle. Sim. E é isso, basicamente. A gente vai ter aí o Cassino Royale introduzindo o Daniel Craig. Sim. Ele foi muito bem recebido. É isso que eu ia falar agora. Você lembra de como ele foi recebido na época, não? Cara, ele foi gasto 150 milhões e ganhou 599, pelo que eu tô vendo aqui. É, quando foi o último do Pierce Brosnan, você lembra, não? O último Pierce Brosnan, se eu não tiver enganado, foi em 2003. Vou conferir aqui agora. É, foi pouco tempo, né? De um pra outro. Basicamente, vamos ver aqui. E eu ia falar que o pessoal tava com sede de 007, mas foi pouco tempo, né? Do Pierce Brosnan pro... Né, a gente vai ter aí de 2002 a 2006 um novo 007, né? E basicamente é isso que acontece no Casino Royale. A Vesper trai o James Bond, a gente não sabe o porquê disso, e a gente vai descobrir isso somente no próximo filme do 007, onde a gente vai ser apresentado uma nova organização que praticamente dava a entender que ela estava no primeiro filme também. Quando acaba o Casino Royale, o 007, né, obviamente o personagem do Daniel Craig, ele prende o Sr. White, né, ele descobre que ele pegou a Vesper, ele forçou ela a fazer tudo aquilo, e ele vai atrás dela. O que é interessante no Casino Royale, que vai ser ele vai ser de 2008, é o quê? Não, Quantum of Solace, né? Perdão, é o Quantum of Solace. Aí, uma pequena correção. Esse é o 22º filme, né? O 007 tem 24 filmes. É, 24 filmes. Obrigado pela errata, amigos. Eu tinha me equivocado. E no Quantum of Solace, o que vai ser interessante, que eu não lembro de nenhum outro filme do 007 ter feito isso, mas se fez, eu tô com um na cabeça aqui, mas eu não vou afirmar nada. Ele começa basicamente do final do Casino Royale. Sim, quando ele prende o Mr. White, né? Mr. White dentro do carro. Cara, na moral, aquela cena dos carros são muito maneiras, cara. Do início da perseguição ali, até ele chegar na base na Itália, se eu não estiver enganado, do MI6. Uhum. Aí o Mr. White, ele faz uma revelação pro 007, pra M, que ele fala assim: cara, a gente tá em tudo que é lugar. Quando você olha pro lado, um agente atira na personagem da M e começa, sim, a perseguição, caralho, a 4, e o 007 já começa o filme matando geral. É, eu não tô afirmando com toda certeza, mas fica aí uma curiosidade do quê? Em relação ao Casino Royale, o Quantum of Solace, ele vai ser um filme mais fraco. Porque foi uma época... Eu acho que até passou meio despercebido, né? 2008, saiu junto com o Cavaleiro das Trevas. Né? É bem provável que sim. Mas por que que ele foi um pouco ofuscado também? Porque, se eu não estiver enganado, ele aconteceu na época eu ia falar da crise, mas não é crise. Da greve dos roteiristas de Hollywood. E foi uma merda fodida. Né? E a gente tira aí o que acontece. Não é um filme de muitos diálogos, ele é mais de cena, de ação mesmo, bem mais porradeiro. O Daniel Craig, ele até participa, se eu não estiver enganado, como colaborador do roteiro, porque eles queriam que o filme continuasse, né? Caralho! É, se eu não estiver enganado, ele participa ajudando ali, né, no roteiro, basicamente. Co-escrevendo, né? É, co-escrevendo ali. Nesse filme a gente vai ter a participação do Jack White e da Alicia Keys no tema, que vai ser Another Way to Die. Uhum. Filme, né? Eu acho que invocando os nomes dos 007 antigos, né? Que era sempre alguma coisa assim. Sim, é retirado de um título de um conto do Ian Fleming, que é For Your Eyes Only, se eu não estiver enganado. Né? O filme, ele vai ter locações no México, no Panamá, no Chile, na Itália e no país de Gales. Né? A gente vai ter aí como Bond Girl a... Só um minutinho que eu tô tirando uma meleca. A Olga Kurylenko. E a gente vai ter outra Bond Girl que eu não lembro quem é nesse filme. O Olga Kurylenko é bem gatinho, velho. É, ela é uma deliciazinha, Eu não lembro quem é a outra... Pra tu ver, né? Eu não lembro quem é a outra Bond Girl desse filme. Ou só tem ela, basicamente. Também não lembro. Acho que é só ela, cara. É, acho que esse vai ser um desastre. Que vai ser só uma, basicamente. A gente vai ter aí a volta de um cara que eu gostei muito, infelizmente ele morre, né? Que é do Giancarlo Giannini. Giannini. Como o Matthews. É um nome que eu gosto de falar, cara. Giancarlo. Matthews? Não, Matthews. É Matthews, ele é o Matthews no filme. Não, não, você gosta de falar Giancarlo ou Matthews? Ah, o Giancarlo. Giancarlo, buongiorno. Traga meu espaguete. Espaguete, né? E a gente. Mas qual que é a história desse quanto, hein? É só o bom de descobrir na organização do Mr. White, né? É, a gente vai descobrir que essa organização ela é muito maior do que. Assim, que o governo britânico ele não tinha ideia dessa organização. A gente vai ter uma das cenas mais legais que. Assim, que você vê até um trabalho legal de espionagem. O 007 ele descobre que vai ter uma peça, né? Que é, se eu não estiver enganado, é a Toscana. Cara, na moral, às vezes eu fico surpreendido como eu tiro essas coisas da cabeça, sabe? Sim, a gente também, Bigode. E vai ter uma cena muito legal em que é bem... Essa, eu vou dizer que é uma cena bem de espionagem mesmo. O 007, ele é caçado, né? A M tira o passaporte dele, as regalias dele. Que ele tá matando geral, porque ele tá numa sede de vingança pra descobrir quem matou a Vesper. Né? Cara, todo filme acontece isso, né, velho? Dele tá no, fazendo alguma coisa e vem os superiores e tiram ele do cargo, né? É, porra, toma no cu, tá fazendo merda, cara. Nunca vi um cara fazer tanta merda. Né? A gente também vai ter a participação do Agostinho Carrara no filme. E, cara, se mexe igualzinho né? O Agostinho Carrara, né? Eu não lembro quem, do ator agora. O Jeffrey vilão. White? Não, o vilão do filme, que é aquele cara que tem um olho meio estranho. Cara, muito escroto. Eu acho que o nome dele é... Eu não sei falar o nome dele. Matthew? É Matthew Arlac. Matthew Amalric. Ele é... Francês. Isso. É um cineasta francês, recebeu um César, melhor ator coadjuvante. Isso aí eu já não tô tirando da cabeça, tô olhando no... Eu falo, César, melhor ator coadjuvante de 97. Caralho, o Bigode é foda. Né? A gente vai ter aí mostrando como que essa organização Quantum ela age, né? O 00. Ah, aí voltando à cena, que é muito legal dessa peça. Que é quando a gente vê de novo o Mr. White. A gente vê que ele ainda tá vivo ali. Uhum. Tá tendo uma peça e certas pessoas estão ganhando um pacote especial. Nelas, elas estão ganhando um fone Bluetooth e elas estão fazendo uma conferência. Discutindo como é que elas vão comprar, quantos tubos pra passar óleo, petróleo, se eles vão comprar água. Caralho, eu não lembrava disso. Água. É belíssima até. E o James Bond, ele percebe isso, né? Ele pega de um cara, como sempre ele bate numa pessoa, né? Aí ele sobe no local. Eu tinha um celular bem parecido na época, né? Porque quem participa geralmente com o 007 é a Sony. Aí ele foi um celular que aparecia. Hoje todo celular faz isso, né? Ele reconhece a face pra tu tirar foto. Aham. Uhum. Só que a diferença. Hoje tem apps, né? Pra você clicar. Hoje o iPhone ele já tem isso automaticamente. Já na época, caraca, eu achei demais. O cara tem que ter um celular 007, que não sei o que lá, da outra coisa. Falando uma coisa que é bem essa mesma coisa de usar um negócio de um 007, na época que tinha o 24 horas, o personagem do... Jack Bauer. O Jack Bauer tinha um celular que ele tirava do bolso e já, né? Era aquele celular que abre de tampa, né? Aham. Uhum. Que abre pra cima e, tipo, ele tirava de um jeito muito especial. Se chama saque, né? Esse saque. E, tipo, foi uma modinha você tirar do seu bolso e já abrir o celular, tá ligado? E é basicamente isso. O Quantum of Solace, a gente também... É aquele negócio. A gente aí nesse filme, a gente não vai ter 007 com aqueles os gadgets e tudo mais. A gente vai ter aí o retorno do Félix, né? Ele vai ajudar o Bond mais uma vez. A CIA tá metida no negócio também. Né? Acho que nesse Quantum of Solace, que realmente foi meio fraquinho, tanto que eu lembro de muito pouca coisa desse filme, cara. Acho que foi só o carro, né, que ele usa. Ele usa um carro só e fica por isso mesmo, se eu não tiver. Esse Daniel Craig é um 17 filho da puta, né? Porque ele usa as coisas que são caríssimas do M6 e, sabe, tipo, ele se joga, né? E foda-se, né? Tipo, o carro de dois. Nesse último filme Spectre, o protótipo de 3 milhões de euros ele joga no fundo do Rio Tigre, né? É um filho da puta, né, cara? Cara, assim, é basicamente isso, o Skyfall, né? O pessoal, ele tá... Quantum, eu tava vendo o Skyfall ali. O Quantum, ele mostra que a organização é tão poderosa que tem uma parte que o personagem do... Eu esqueci o nome do personagem agora. O Dominic Green, que é o vilão desse filme, né? Junto com o ditador lá da... Numa república, tipo uma Cuba da vida, né? O general... Medrano. Né, o Joaquim Cosio, seja o que seja, ele fala, cara, a gente não tem lado, a gente negocia com a direita, a gente negocia com a esquerda, a gente quer poder. E eles estão querendo comprar o país ali, botar ele no poder, porque eles querem uma região específica. E qual é a região específica? É uma região onde tem água. Então, tipo assim, os caras já estão trabalhando com a iminência de que vai faltar água no mundo, e eles querem um reservatório de água potável. É uma organização muito poderosa. Fica aí pros teóricos da conspiração, né? Que adoram, né? Ver sobre isso aí, né? Cara, então, essa organização Quantum é relacionada com essa organização nova da Spectre, não? Basicamente. Mas vamos deixar isso para o final. Vamos lá. Acaba o filme como? O 007, ele descobre quem, por que e como a Vesper traiu ele, né? E a cena é por causa do Mr. White, né? Mr. White e tudo mais, era um cara que ele chantageava mulheres de cargos importantes no governo ou em banco. Uhum. Ele dava sempre o mesmo cordão para as mulheres, supostamente o cara era sequestrado, e a mulher, como sempre, fazia tudo que o sequestrador queria para salvar o grande amado dela. Só que o 007, ele não mata o cara, né? O Dominic, né? Não, ele mata o Dominic. Ele não mata o Dominic. Eu não, tô falando do cara que seduziu a Vesper. Mr. White, né? Não, o cara que era supostamente o namorado dela. O Mr. White não morre. Na cena da peça de teatro, ele consegue fugir e vai embora. Sim, tô ligado. Nessa cena, que eu acabei nem terminando de falar, porque ele deu um problema técnico aqui com a gente, ele tem até membros do alto escalão do governo metidos nisso, por isso que é tirado as regalias do 007. Aí, voltando pro final, ele dá uma lata de óleo pro Dominic Green em vingança à personagem da agente Fields, né? Só que aí descobrem que ele... ele fala assim, se você sentir sede, toma aí pra tu beber. Só que ele morre com 2 tiros na cabeça, alguma coisa assim. Eu não a Amy relata isso pra ele. E a gente tem aí o fim, basicamente, do Quantum of Solace. E a gente vai pro filme que deu o boom, né? Que esse Quantum Solace foi meio um mid-season, né? Mid-season de série. Mas eles estão bem... foi aquela série que tu... saco. Mas assim, eles estão bem amarrados. Você vê personagens que apareceram no primeiro, no segundo filme. Eles vão fazer uma ligação ainda com Skyfall. O Skyfall, que vai lançar em 2012. Ele vai ser o 23º filme. O terceiro filme do Daniel Craig. Nele a gente vai ter o Daniel Craig repetindo o papel de James Bond. A gente vai ter o Javier Bardem como o Raul Silva. A gente vai ter uma mulher que eu nunca sei falar o nome dessas pessoas, cara. Berenice, não sei o que lá, fazendo uma Bond Girl aí, chamada Severine. A gente vai ter a introdução de personagens clássicos nesse filme. Que vai ser quem? A Moneypenny, que o nome dela é Eve Moneypenny. Sim, Moneypenny. É a Naomi Harris. A gente vai ter a introdução do Ralph Fiennes, que a gente até então não sabe quem ele vai ser. Ele vai ser um político, um político, alguma coisa ali do governo. A gente vai ter a introdução, assim, inusitada do Kill, que vai ser o Ben Whishaw, que já fez um filme com o Daniel Craig, chamado Nem Tudo É O Que Parece, recomendado pelo Bigode, podem ver. A gente vai ter o Albert Finney, né? E vamos ter uma outra mulher que eu não lembro qual o papel dela no filme, foda-se. Não interessa. Lembrei já qual é, mas não interessa. Esse filme é um filme de vingança, né? Que aí o Javier Bardem, ele era um ex-agente, né? Sim. E comete um ataque no M6 lá, que é matar a M, que é a... Jude Dent? O nome, tá? Isso. Dent. Jude Dent, é. E a gente vai ter uma das músicas mais importantes que ganhou o Oscar, né? Sim. Interpretando Let the Sky Fall. Que ótimo. Mas será que foi a música que impulsionou ela, não? Não, ela já tava famosa. Com Rolling the Deep. Ah, sim, é verdade. E outra música, eu não lembro o nome agora, mas eu preferia essa. Né? Bom, Skyfall é uma música do caralho, mano, na moral. Sim. E, cara, eu não lembro no quanto of Solace, mas tem uma hora desse Skyfall, desculpa te interromper, Eduardo. Que ele. Eu não sei se ele cai numa água ou se ele pega um carro que é submarino. E começa, tipo, uma viagem muito louca debaixo d'água, sabe? Como se fosse uma abertura de série. Tá confundindo a porra toda. Não temos carros submarinos ainda. Isso aí vai ser filmes clássicos, se não tiver enganado. Esse é um filme com Roger Moore. O que a gente vai ter é o seguinte. Ele tá perseguindo um cara, o 007. Ele e a personagem da Moni Penny, que a gente ainda não sabe que é a Moni Penny, a Naomi Harris. E... eu não lembro como é que começa basicamente o filme. Eu só sei que eles estão perseguindo o cara e tem uma parte que ele vai pro trem e eles ficam em cima do trem. Ele tá com arquivos sobre o nome dos agentes em campo. E ele vai divulgar isso. E tem a cena do trailer que ele entra no trem, né? Que o trem parte no meio e ele pula na porta do trem e arruma o terno. Sim, ele tá dentro de uma escavadeira, ele abre o trem, sobe pela escavadeira e entra dentro do trem e dá uma ajeitadinha no terra. Isso, é isso que o pessoal reclamou muito nos outros dois filmes, né? Que ele não se preocupa nem um pouco com a imagem, que é o que o 007 antigo e acho que também dos livros, ele também se preocupa muito com a imagem dele, né? Ele é muito vaidoso. Sim, fazendo só duas observações, tanto no Cassino Royale, tanto no Skyfall, tiveram duas coisas que deixaram os fãs muito chateados. Porque ele tá no avião bebendo com o Matthews, né? Aí o Matthews vem falar com ele no Quantum of Solace. Aí ele pergunta assim: o que você tá bebendo? Aí ele não sabe responder. E ele faz a mesma coisa também no Cassino Royale. Nesse filme ele já vai começar a pedir um martini batido, não mexido, essas coisas assim. Uhum. A Anne manda ele dar um tiro. A Moni Penny erra o tiro e acerta o James Bond. E o James Bond cai na água e começa a abertura. Então, eu não lembro se no Quantum e no Cassino Royale tem esse tipo de... Tem. Essa viagem aí. Tem a abertura. Eu vou ser bem sincero, eu não lembro de como é a abertura do Quantum of Solace. Mas a gente tem uma vibe mais clássica nesse Skyfall. Sim, e também puxou pro Spectre, né, que eu assisti hoje e tal. E, tipo, é uma abertura meio viajada, né? Eu acho que eles puxaram muito das aberturas das séries. Que pareceu que eu tava assistindo uma série, tipo, um episódio de série compridão, sabe? As aberturas de James Bond sempre usaram mulheres, assim. Uma coisa sensual, só a silhueta das mulheres. Silhueta. É, dançando e tudo mais. O que é interessante nesse Skyfall, aí eu vou dar aquela filosofada que eu não fiz isso até agora, ele trata de um tema muito importante nesse filme, que é o quê? Quando eles introduzem o Q, né, que é um personagem mais novo, diferente dos filmes antigos do 007, eles falam, cara, você não precisa mais de um agente de campo pra fazer as coisas, a briga agora é cibernética. Não é verdade. Só que é um tema muito legal e eles trabalham muito pouco isso. E, cara, eu acho que eles estavam preparando, assim, não propositalmente, mas no próximo filme que é o Spectre é exatamente isso, né? Sim, que eles também não trabalham direito, isso me deixa muito triste. Trabalham direito, mas é a parte principal. Meio que fica meio de lado, né, eu acho, no filme. Eu acho que não é bem trabalhado no sentido, sabe do que? Tipo assim, no Skyfall, o que acontece? O 007 fica sumido. Né? E, como ele diz, ele tá tirando férias atrasadas. Uhum. Até que ele decide voltar porque o MI6 é atacado. Tipo, cara, o centro de espionagem na Inglaterra foi atacado. É como se você. É uma afronta isso. Tá entendendo? Pelo Javier Bardem, né? É esse vilão que tem a cara destruída, né? Sim, é ele. E o que acontece? 007 volta. Só que aí ele tem que fazer exames médicos, o caramba 4. Tem um personagem, Ralph Fiennes, que ele fala... É Madrick, alguma coisa assim é o nome dele. Cara, esse cara não tá pronto pra voltar, o caralho é 4. Ele conhece o Kill. O que eu acho interessante desse filme 007 é que eu não sei se você acha isso, Amilos. Ele tem uma... Ele começa como? É muito engraçado. Eu sempre quando eu falo disso, eu pego um papel pra fazer. Ele começa na atualidade, numa linha reta. Quando o M6 é explodido, ele desce essa linha reta pra baixo. Aí você volta pra Segunda Guerra Mundial. Por que o Bigode tá falando isso? Isso é a maconha que o Bigode fuma. Também. Ali você vai ter os bunkers, que eles falam, ah, isso aqui foi usado durante a Segunda Guerra Mundial, não sei o que lá. Você volta pra uma... Você sai da espionagem tecnológica atual e volta pra uma coisa mais rústica, da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Show? Quando é pro final do filme, eu vou adiantar pra isso, você volta pra linha Guerra Fria. Sim. Você sai da Segunda Guerra Mundial, porque o auge da espionagem, né, e vai pra Guerra Fria, que se você ver, voltam todos os elementos do 007. A salinha antissala, que é a sala da Moni Penny, a porta que abre e ela é toda estofada, basicamente. E a gente volta com o M masculino, que é o personagem do Ralph Fiennes. A gente volta ao 007 clássico, o auge da Guerra Fria. Você acha que é muita viagem isso, mamilos? Não, eu acho que é muito, muito válido o que você tá falando. Porque eu acho que ele fez um caminho, tipo um caminho inverso, né? Porque ele começa lá no Casino Royale totalmente diferente dos James Bond e 007 que a gente já tinha visto, né? E meio que esse Spectre e Skyfall é bem tem pé muito nos filmes antigos, né, cara? Sim. E qual é a faz trama? Muita referência. Porra, demais. Fala. Vamos falar isso no Spectre. Ah, beleza. Vamos falar no Spectre. Não, tá. O que que acontece, basicamente? O 007, ele tem que lidar com um ex-agente que tá fodendo o M6, né? A gente vai ter essa questão aí, porra, a gente precisa de um cara puxando o gatilho enquanto a gente tem a internet fazendo tudo isso aí, você descobrindo, e o caralho é quatro, podendo só hackear os caras, botar a polícia pra prender ali e acabou. Só me lembro uma coisa, a Amy de Dente morre no atentado, né? Não. Não. Não, ela se esconde, né? Ela morre no final, que é o que vai acontecer nesse filme do Skyfall. Skyfall é o nome da fazenda onde o 007 morava. Lá é rural da Irlanda, ou da Escócia, se eu não tiver enganado. Então, isso que eu não entendi. Ele morava quando ele tinha os pais ainda, antes dos pais dele morrer, ou quando ele já foi adotado pelo pai do... Pelo... Caramba, qual é o nome do cara mesmo? Bolox, alguma coisa assim. Pelo pai do Blofeld, eu acho. É, Blofeld. É, não. Ali ele morava com os pais dele, se eu não tiver enganado. Aí os pais dele foram sair pra esquiar, se fuderam. Ele ficou órfão. A gente tem todos os elementos clássicos nesse filme. A gente não tem um gadget muito foda, mas a gente tem uma pistola que o 007 só ele pode atirar. Cara, isso que eu ia falar. Cara, queria ver tipo, a pistola de ouro, sabe, mano? Em algum momento, alguma referência. Goldfinger! Ou membro de ouro do. Do Austin Powers. Aí o filme vai ser basicamente isso. O Javier Bardem, um agente secreto que caga, né? Se deserta aí e quer lutar contra o M6, foder com todo mundo. O legal, tanto do Skyfall, acho que a gente pode falar dos dois ao mesmo tempo, mamilos, até pra gente acabar. Sim, eles são bem parecidos, né? Além de serem parecidos, eles usam muito a Inglaterra. Assim, eles não saem muito de lá. O filme rola só no Reino Unido, praticamente. É muito interessante. Só uma coisa que eu achei esquisito, que esse Spectre, ele viaja pra outros lugares, tipo, África do Sul, ele vai pra Itália em questão de segundos, cara. Isso me incomodou muito. Então, cara, porque ele tem o mesmo agente de turismo da galera das novelas da... O mesmo agente de turismo do Batman, né? Da Glória Pérez, cara, que vai da Índia pro Rio de Janeiro em um dia, praticamente, também. As novelas da Glória Pérez. Pode beber pra você, né? O filme basicamente é isso, é uma briga interna. A Judi Dench tentando provar que o 007 ainda é útil, o caralho é 4. Não o 007, né? Mas o programa 00. Programa 00, né? E o Javier Bardem, né, como Silva, ele dá meio entender que o 007 já pode ter casos homossexuais, né, como agente secreto. Ele pode ter cruzado a linha tênue. Tá. É, né? O Javier Bardem tem uma cara meio esquisita nesse filme, né? É, E o legal disso é que a gente tem um plano mirabolante, né? Tudo já tava dentro do plano, né? Ele queria ser preso, ele queria uma porrada de coisa. É o vilão Coringa, né, Bi? É, tava tudo já no plano. E ele invade o M6, faz uma porrada de coisa. E o legal é que acontece? A gente tem uma fase clássica aí. O 007, ele vai sumir do mapa. E o que, que ele vai fazer? Ele vai se esconder em Skyfall, que é um rancho dele. É, que ele morava. E ele pega um Astor Martin. Que nome, né? Que nome pra uma casa onde você morava? Minha casa eu chamo de casa, a casa dele a gente chama de Skyfall. É, porque é uma fazenda, né, cara? Fazenda não tem nome, geralmente. Uma a fazenda aqui no Brasil é cantinho de não sei o quê. Sempre assim. Cantinho da avó Júlia. Exatamente. E lá é Skyfall. Skyfall, né? Skyfall. Eu vou pro cantinho da avó Júlia. Eu vou pro cantinho do Skyfall. Aí a gente tem aí o quê? Um filme que ele fala mais um pouco da infância do 007. Né? Ele mostra uma coisa... Volta muito pro passado esse filme, né? Ele meio que... É! E é um local meio escuro, né? Não, cara. Aquelas coisas da Inglaterra, da Escócia. É uma fazenda no meio do nada. Eu até achei bem esquisito, porque essa parte do filme... É escura. Fica bem diferente dos outros filmes, né? Que é sempre... Não alegre, mas o tom é muito diferente nessa parte, né? É bem como o título dá mesmo, né? O nome da fazenda, tipo a queda do 007. E o legal é que na época, não tenho certeza se era no Skyfall, estavam se especulando que o nome do filme seria Kate Blanchett. Carta Kate? Branca. Kate Blank? É. Kate mesmo? Não, é de carta, tá dando eco. Carta é... Card, mas, né? Mas acho que é em francês isso, Kate Blanchett. Eu não sei, não tenho certeza. Mas era um boato aí. Mas aí, resumindo, a gente tem um Aston Martin antigo, a gente tem várias referências a elementos antigos aí desse filme, né? E o 007 vai pra Skyfall, onde tem aquela cena lá que os caras vêm de helicóptero e ele mais o velhinho lá, que era tipo um caseiro da casa. E pois é, né, cara? O cara tá lá há 30 anos. Parece, sabe o quê? É, esqueceram de mim, ele faz uma... de mim, cara, na casa. É tipo o Alfred, né, Bi? É. Aí faz lá uma caralho 4, aí no final a gente sabe. Ah, e a Amy tá lá, né? A Amy tá lá, é lá que ela morre, ela leva um tiro e morre lá. Sim. Aí a gente tem o personagem do... esqueci o nome dele. Javier Bardem. Não, do Ralph Fiennes, virando... Nossa. É um M. E o que é interessante aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter introduzido ao Kill, né? A gente vai ter a Moneypenny, né? A personagem da Naomi Harris, a Eve, né? Eve Moneypenny. Ela tomou trauma depois que ela deu um tiro no 007. Ela vai trabalhar como agente administrativa. Que ótimo, né? Vai trabalhar como secretário. E o personagem da Ralph Fiennes, o nome dele é Garrett Mallory. Uhum. E a gente, parece que... eu não sei, né? Mas... Mallory começa com M, aí ele vai ser chamado de M. No caso do Royale, a gente dá a entender também que o nome da Judence começa com M, que o 007 invade a casa dela e fala assim: ah, eu não sabia que o seu nome era por causa de... a ela, se você revelar meu nome, eu mando dar um tiro em você, não sei o que lá. Até por curiosidade aí, que é interessante, na HQ do mestre Alan Moore, né, A Liga Extraordinária, a personagem da Mina, que é do Drácula de Bram Stoker, ela fica instigando que quem é o chefe do serviço secreto, o M, é o Mycroft Holmes, por causa do M de Mycroft Holmes. Só que aí vai o spoiler, o chefe do serviço secreto britânico é o M de Moriarty. É, beleza. Pode crer. Muito foda. E se eu não estiver enganado, foi os filmes do 007 que introduziram essa questão do M. Eu não lembro agora o porquê disso, mas tem. Né? Eu falo pra achar isso no Wikipedia, que vai demorar uma sequência. Deixa quieto, cara. Deixa quieto. Mas é isso aí. Aí o que acontece? O 007 contra o Spectre, ele vai ser... A gente não citou isso, eu na verdade não citei de propósito. Ele vai ser dirigido de novo pelo Sam Mendes, né? Sim. Aí tem um tom diferente aí. Eu acho que eu vou cagar uma regra de novo, eu não tenho certeza, que a gente não vai falar dos filmes clássicos aqui. No máximo fazer um en passant. é o segundo filme direto dirigido pelo mesmo diretor. Enquanto o Martin Campbell, ele dirige os dois primeiros inícios, né, de novo 007, com o Pierce Brosnan e o Daniel Craig, a gente vai ter dois filmes seguidos dirigidos pelo Sam Mendes aí, né? E vai ter uma abertura sensacional, cara, na cidade de México, no Dia dos Muertos, né? Lo Dia dos Muertos. Puta que pariu, essa abertura é muito foda, velho. Cara, foda, né? Aquela cena do helicóptero, Mamilos. É, então, eu assisti isso aí e fiquei meio... Tipo... assim, acho que é um dos cinco filmes, né? Quatro, do Esse Daniel é Craig. Do Daniel Craig, que você fica mais apreensivo com o começo explosivo, né? E aquela luta no helicóptero é bem bacana. Você fica tipo assim, que porra é essa? O que tá acontecendo, né? Por que ele tá matando esse cara? E o cara tá dando looping de helicóptero. Muito foda essa cena, mano. É, a cena do caralho. Ela é toda filmada de verdade, se não tiver enganado. E eu acho foda a cena... A roupa do Daniel Craig, que ele tá de... Roupa dos mortos, né? Sim, aquela máscara é muito foda, né, cara? Sim, mano. Tipo, cara, eu acho que eu vou comprar essa máscara se tiver. E o mais legal, sabe o que é? Não sei se tu reparou no início da cena, que eu não sei se vai dar pra você escutar e os ouvintes escutarem, que a música fica tocando assim, tu-tu-tu-tum, tu-tu-tu-tum, no início do filme. É uma música bem... É isso aí, galera, eu vou falar uma coisa que talvez vocês não entendam, mas essa é a quarta vez que eu começo a falar sobre 000000007 Contra Spectre. Esse filme estreou esse ano, como sempre no final do ano, né? Em inglês ele só é Spectre, mas no Brasil ficou como 007 Contra Spectre. Ele tá com uma nota 7.2 no IMDb. A gente vai ter o retorno do Sam Mendes como diretor, e ele consegue amarrar muito bem todos os filmes, além do Skyfall, que foi ele que dirigiu também. A gente vai ter a introdução aí do personagem Blofeld, ou Blofeld, que é o personagem do Christopher Watts. Nós temos a Leia. Excelente ator, Christopher Watts. Ah, caralho, até que enfim ele fez um filme, assim, dependendo do filme que ele faz, ele não vai tão bem, porque não sabem explorar ele bem, né? Cara, ele no Bastardos Inglórios é sensacional. Porra, ele no Django também é sensacional. Django. A gente vai ter a Leia Seydoux, pra quem não sabe quem é essa delícia, ela fez aquele filme Azul é a Cor Mais Quente, filme pelo qual eu não consigo ver, porque eu sempre ponho na cena lésbica e eu não consigo ver o filme. Você assiste uma mão no mouse e outra na calça, né? Na calça, é foda. Fazendo a Madeleine Swann, nós temos o Ralph Fiennes. Que é a filha do Mr. White. Do Mr. White, ou o Rei Pálido, né? Nós temos aí o Ralph Fiennes voltando pro papel dele, nós temos a maravilhosa, deliciosa Mônica Bellucci, com uma participação bem pobre, mas... De 3 minutos. 3 minutos, né? Nós temos o Wishon voltando aí de novo, a Naomi Harris, o Guardião das Galáxias e o cara... Ele Bautista, caralho. É o Guardião das Galáxias. E o cara mais foda de todos, que podia estar vivo ainda pra continuar a parada, que é o Andrew Scott. Quem não sabe quem ele é, galera? Ele é o Moriarty da série do Sherlock. Ele é um puta ator. Vocês não têm noção disso. E ele vai estar no filme do Victor Frankenstein com o Harry Potter e o Professor Xavier. É que parece ser bem legal, né? É, parece ser legal. Meio que um prequel ali, eu não sei. Eu gostei da parte do trailer que ele fala It's Alive. No macaquinho. Mas não vamos falar de Frankenstein, vamos falar de Spectre, que pega a história do Skyfall e meio que dá uma aprofundada, não tão fundo, né, no, naquela questão da substituição do 00, 007, que eles estão fazendo tudo a guerra cibernética agora contra os Anonymous. O legal, Mamilos, que eu tava falando sozinho, você saiu, eu fiz o podcast sozinho. Monografia do Bigode. Monólogo do Bigode. Que é o seguinte, eles agregam mais uma coisa nesse filme. Antes ele trabalhava só, a gente não precisa do setor 00, a gente tem informática pra isso. Agora ele entra com outra questão, a gente tem informática e os drones. Sim, é verdade, tem uma parte que ele fala que os drones fazem toda essa parte suja, né? Fariam todo esse serviço, né? Aí a gente tá na era dos drones agora, tripulados. E abre uma. Só uma observação aí, eu ainda não vi, galera, mas tem um filme que é do Andrew Niccol como diretor e roteirista, se eu não estiver enganado, e com o Ethan Hawke né? Ele já não é a primeira vez que eles trabalham juntos, que é um filme que ele é piloto de drone. Eu não sei o nome do filme agora, mas joga o nome do ator. Caralho, de, piloto de drone. É, aqueles drones da aeronáutica, não? Então, ele trabalha com. Ele é um piloto, só que ele é piloto de drone, ele não sai do local, ele trabalha tudo no drone, ele tá levando uma vida frustrada, o caralho é quase, pelo que eu entendi. Fica a dica aí, eu ainda não vi, quando eu ver eu falo se é bom, e quem vê primeiro me avisa, quem já viu me avisa também. Mas é isso, cara. O que é legal do Spectre é que ele não amarra só o Skyfall, ele vai amarrar todos os filmes da era Craig como se fosse um filme só. Como se o 007 estivesse participando de uma missão só. Como se tudo que fosse responsável o que aconteceu na vida do 007 fosse o Christopher Waltz, né? É. O Blofeld. Com o Blofeld, né? E aí, Mamilos, tu que tá com a mente mais fresca, tu viu hoje o filme, né? Hoje que é dia 22/11/2015, são 23h36 na cidade do Rio de Janeiro e nas demais cidades que tem horário de verão. Me conta aí o que tu achou do filme. Cara, eu fui com uma expectativa baixa, na verdade, né? Que eu fui assistir acompanhado e tal, e não tinha outra coisa pra assistir. E eu tinha visto os trailers desse 007 e achei bacana, né? Achei bacana aquilo de ser o filme que praticamente encerra a carreira do Daniel Craig como James Bond, né? E eu fui assistir assim, cara, fui surpreendido, porque o filme é bem legal, tem cenas de ações maravilhosas que não faltam nessa nova leva de... Nova não, né? Nessa última leva de filme do James Bond. Mas, assim, eu achei que certas coisas que acontecem no filme é meio mentirosas, meio missão impossível, tipo... É muita viagem que ocorre em questão de segundos, é muitas situações que ocorrem com o James Bond, que ocorrem como se ele fosse um super agente, sabe? Tipo um Bourne, sabe? Identidade Bourne. Uhum. Eu achei meio esquisito essa... Eu acho que é influenciado pelos esses filmes de agora, Agentes da Uncle, que eu não assisti, mas... Né? Kingsman e tal, outros filmes antigos, o próprio Missão Impossível e Matrix, com certeza, que influencia esse tipo de super agente, né, cara? Sim! Assim, eu gostei bastante da trama, que, como você já falou, amarra os outros filmes, né, em uma trama só, e gostei ainda mais do vilão do Christopher Waltz, que ele tá sensacional, tipo, como um cara escondido nas sombras, que é responsável por todas as merdas que aconteceram com o 007, é por causa dele, né, e do Dave Bautista, que faz uma participação de capanga, mas um capanga que você percebe que ele tem um fundinho a mais que os outros, né, você vê que cada dedão da unha da mão dele tem, eu acho que é uma, você falou pra mim que parece que é uma placa metálica, né, que é. ele deve usar bastante, né, pra enfiar o olho das pessoas, só que eu achei que poderiam ter se aprofundado um pouco mais assim, nesse vilão, né, ele acabou morrendo meio escrotamente. É, o que é interessante também nesse filme, que apesar da maravilhosa Mônica Bellucci aparecer ser muito, o personagem da Leia Seydoux, que eu não sei se é essa pronúncia, também se não for, foda-se, eu não sou pago pra falar o nome certo, tudo bem, é que ela é um personagem forte, ela salva o Bond de algumas merdas ali, né, ela tá sempre salvando ele, um ponto roubado. Isso é muito legal, é uma personagem muito forte. E ela aparece meio que no meio do filme, né? Meio que é um pouco de surpresa dela ser a Bond Girl, né? Que no começo do filme até o final ele não tem nenhum encontro romântico, nem nada. Ele até tem dois, na verdade. Só que ele abandona esses dois, né? Um é só numa missão e a outra, que é a mulher do cara que ele acabou matando, ele tá ali só pra proteger. E acaba sumindo, né? O que que acontece com a Mônica Bellucci? Não entendi muito bem. Então, o que que acontece? Vale ressaltar aí que ele cita o Félix, né? De novo, pra quem não sabe, se já esqueceu, pelo visto o Mamilos não associou ainda, é aquele personagem negro que aparece da CIA no Cassino Royale e no Skyfall, no 007 Quantum of Solace. Ele fala que é o amigo dele da CIA que vai tirar ela de lá. Então dá tudo a entender que talvez ela tenha ficado viva e a CIA tá tomando conta dela. Uhum. Né? Ou ela morreu. Tava mais oco, tava ocupado, né? Corta isso aí, edição! Né? Mas, assim, é um filme muito legal, que o 007, o que é interessante nesse filme é que, tipo assim, ele tá perdido, é o que o personagem do Mr. White diz, ele tá perdido num furacão, cara, porque ele tá atrás de alguém que ele não sabe quem é, uhum. E a galera sabe quem ele é, sabe? É muito interessante, sabe o que ele tá fazendo e tudo mais. E como a gente já falou, vai ter spoiler pra caralho, o personagem do Andrew Scott, ele é o novo chefe de uma da divisão, ele vai unificar o MI6 com o MI5. E vai ser uma coisa só. E ele quer acabar com o Z200, como a gente falou, né? E ele quer introduzir drones. Só que o filho da puta, cara, é espião amando baixo nessa porra. Você não viu que esse cara é viado, porra? É, no, desde o começo já sabia que ele era espião. É, ele tá amando ali do personagem do Christopher Watts, cara. Então, tipo assim, ele tá fazendo tudo ali, como eu disse. Por que que o nome é Spectre, né? É Spectre, na verdade, né? O Spectre. Símbolo... É, Spectre, mas seria um espectro, né? Na tradução sim, de espectro. Sim. É fantasma, né? É... Olha só, ele é um fantasma, porque ninguém vê, e o símbolo é uma lula. Por quê? Porque ela espalha os seus tentáculos pra vários locais. Ela tá no governo britânico, ela tá no governo chinês, ela faz alguma coisa que é interessante no filme. A África do Sul não vota numa parada lá pra acontecer o que o C, né, que é o personagem do Andrew Scott, quer. Eles forçam um ataque terrorista lá pra eles poderem aderir ao programa que ele tá querendo, pra unificar tudo e a Spectre ter poder de tudo. Assim, eu não gosto muito de teoria da conspiração, mas quem sabe isso acontece, sei lá, na vida real. Cara, eu achei muito parecido esse filme citando Kingsman aí de novo, né? Que o plano do cara de Samuel L. Jackson é a mesma coisa, né? Unificar tudo, todo mundo ficar dependente de uma coisa só, né? É. E o interessante disso, ô Mamilos, que quando eu tava fazendo meu monólogo, eu pensei aqui... Né, mas vamos se arrastar muito. O 007, ele se apaixona pela personagem lá da francesinha, Cedu. Né? Da Cedu, né? E o legal é que ele acha a fita da tortura da personagem da Evergreen. Eu pensei que ia aparecer. Sim. Eu fiquei, caralho, será que vai aparecer? O caralho é 4, né? Ele vai descobrir mais alguma coisa. Mas ele prefere não ver aquilo, ainda é uma coisa que machuca ele. É, o Christopher Waltz fala que é o amor da vida dele, né? Na hora que ele meio que tortura ele ali antes. Naquela base esquisita na cratera, né? No meio do nada, né? Uhum. E o interessante disso, que eu tava falando sozinho no meu monólogo pensativo, que é o seguinte. A primeira coisa é, a gente tem a volta dos gadgets aí. E qual o gadget dessa vez, que não é uma coisa nada demais? No carro que o 007 rouba, do 009, ou do 006, não lembro agora. Que 009. Tem um lança-chamas. Você Sim. vê que é um carro muito moderno, mas é quase que uma gambiarra dentro do carro. É porque não tava pronto, era um protótipo. Você vê que ele tenta atirar, mas ele não tem bala. É, então tipo assim, é uma coisa que você tá fazendo ali. Não é uns gadgets, assim, absurdos, lá espetou bugiganga. Mas tipo assim, tem duas coisas ali que eu achei interessante, que é o lança-chamas e o... Eu esqueci o nome daquilo, como é que a gente chama? Escape lá? É, aquele escape lá. Ejetar. Tem um ejetar ali. É interessante ali, é pra fazer um charme com os 007 antigos, né? Além do mais, porque o filme tá introduzindo um vilão clássico do 007, né? Que é o Ernesto Strove Blofeld. Eu não sei falar o nome desse porra, cara. Blofeld. Ele é irmão do 007 também? Então, nos outros filmes que eu saiba, não. Né? E ele é interpretado nos outros filmes, se eu tiver enganado, por 4 atores diferentes. Um não aparece e os outros dois aparecem. Aí qual é a teoria que eu criei aqui, Mamilos, quando você não tava? Que é o seguinte, a gente tá tendo aí o final da era. O que que acontece? Nos outros filmes 007, a gente sempre tem a substituição do ator, né? A gente teve aí o primeiro 007, o Sean Connery, a gente teve aí o cara que eu não lembro o nome agora, que só fez um filme, que ele enganou a produção toda e acabaram contratando o cara, que ele só faz um filme, eu esqueci o nome dele agora. A gente tem aí o Timothy Dalton, a gente tem aí o Roger Moore, a gente tem o Pierce Brosnan, sempre mudando o Sean Connery. Eu falei o Sean Connery no início, né? A gente sempre tem aí mudando os personagens. Só que o que acontece? O que que eu tô achando? A gente aí vai ter agora a introdução de um novo 007, mas as outras coisas talvez vão continuar aí. O M vai continuar o mesmo, a gente vai continuar com a mesma Moneypenny, é bem provável. Você acha? Os mesmos atores? Sim, vai continuar aquela coisa. Vai mudar o ator do 007, mas os outros vão continuar. A probabilidade do Christopher Watts continuar como Blofeld é grande pra caralho. Por que sim, acontece? Porque ele fica com a cara de vilão, né? Aquela cicatriz ali, eu falei, ué, pronto, ele tá de vilão. Ele tem aquela cicatriz num filme clássico do 007. É isso que eles introduziram, eles mostraram como é que a cicatriz é feita. O único problema aí, que eu especulei, Mamilos, é o quê? A teoria, a especulação que o Idris Elba poderia ser um 007. O que eu acho bem difícil. E seria muito bom, né, ver essa diferenciação aí, cara, mas acho que não vai acontecer pela cultura do 007 ser um homem negro, um homem branco caucasiano. Cara, mas aí, qual é a teoria que eu fiz? Com a saída do Daniel Craig, a gente sempre discutiu isso há um bom tempo, que o nome dele é 00, o nome dele é James Bond e o cargo é 007, correto? Sim. Com a saída do Daniel Craig, o que eles podem fazer? Transformar James Bond em um codinome pra quem usar o 007. Sim, eu acho que é isso que acontece mesmo, hein? Acho que... E aí você poder usar vários personagens de várias etnias pra ser o 007. Cara, o Idris Elba ser o 007 vai ser muito foda, cara, na moral. Sim, se a galera já achava o Daniel Craig brucutu, imagina com ele. Que é grandão, forte, gostoso. Opa, quer dizer... Né? E é isso que é interessante, ele dá uma introdução ali de que, tipo, ó, a gente tá voltando ao James Bond clássico e essa parada de mudar atores vai voltar. A gente vai sair do Daniel. Pois é, né, cara? Essa leva de filmes do Daniel Craig fez um caminho inverso, né? Foi do mais novo pro mais diferente pra coisa mais pé no chão, mais parecido com os livros, né? Eu vou ser bem sério, eu nunca li os livros, então não vou saber te falar isso. Uma coisa que é interessante, e eu posso te afirmar com toda certeza, é o seguinte. Eu esqueci o que eu ia falar. Tá bom. Não, mas é assim, a gente vai ter... Ah, lembrei. O Daniel Craig, ele tem mais um filme no contrato dele. Ah, sério? Sim, ele tem pra 5 filmes. Nada impede que ele volte aí, foda-se. Quem? Ah, a mulher morreu... ele brigou e viu que a vida de casado não era boa. Ele pode voltar ainda como 007, né? Mas não sei, cara. Pra mim, esse filme foi bem tipo tchau, Daniel Craig. Tá ligado? Sim, foi muito tchau. Mas é aquilo, né, cara? Assim, eu dou uma nota 7 pro filme. Vou dar 7. Eu também dou 7. Né? Ele introduziu ali a Spectre, né? Agora como organização que atrapalha sempre o 007. Né? E é basicamente isso, né? Acho que não tem mais o que a gente falar. O que a gente poderia falar aí, basicamente, é que o 007, acho que eu falei no início, mas ele é criado pelo escritor Ian Fleming, né? O nome James Bond é tirado de um livro que ele lia sobre ornitorrincos. What the fuck? Sim, o nome é do autor, é James Bond. Aí ele tirou. Que ótimo. Não é à toa que no 007, o último do Pierce Brosnan, quando ele tá em Cuba, ele tá lendo esse livro. Ah, cara. E tem uma piada sobre o ornitorrinco nesse filme também. Tem? No Spectre tem, sim. Qual piada? Ah, cara, eu posso estar maluco, mas em alguma parte alguém fala assim, não, poderia ser pior, você poderia ser um ornitorrinco, alguma coisa assim. Ah, não me lembro, mas esse tipo foi interessante. Cara, posso estar muito louco, mas tenho quase certeza. Não, tu. É, tudo bem, cara. Errar é humano, né? Que ótimo. Mas é isso, Mamilos. Tem alguma coisa mais pra falar desse podcast meio que conturbado? Cara, foi um podcast difícil, né, cara? Spectre tava aí tentando parar a gente de gravar. Não queria me deixar entrar na chamada de jeito nenhum, mas estamos aí, filme forte, eu e você na parceria aqui. 00,5. 00,5, né? É isso aí, galera. Eu sou o Bigode, eu gostaria de agradecer ao amigo Mamilos, né? Que se prontificou a gravar aí comigo e editar esse podcast, né? Eu gostaria de agradecer também ao Kenho, que tá aí gravando, mas não tá escutando porra nenhuma, porque ele é um viado, eu posso falar agora o que eu quiser, que ele não vai estar escutando. Se ele estivesse escutando, com certeza ele teria falado no chat ou teria entrado aí. Ô, toma no cu, Bigode! Você tem algum recado pra dar, meu amigo? Recadinhos já? Só pro final de podcast, a gente vai pro recadinho depois. Quero agradecer vocês escutarem esse podcast em dupla, né? Esse dupla sertaneja aí. Faz uma dobradinha, né? Que aqui quem eu participo mais ou menos, mas já é o segundo. A gente vai manter essa tradição, amigos? Um dia a gente vai gravar só eu e você, sempre assim? Vamos fazer essa tradição. Pode crer, né? Aquele outro que não tinha entrado, né? Quem sabe? Aquele ficou melhor. A gente não tava tão empolgado hoje em dia com os dois defeitos técnicos aí. Mas a gente vai prometer fazer uma dobradinha de novo, eu e Mamilos, um podcast especial. É isso aí, obrigado galera por escutar o 007. Quadrilogia, antologia nova do Daniel Craig. Se a gente for fazendo os antigos, a gente precisa insistir, né? De novo, porque eu não lembro quase nada. É isso aí, galera. Esse foi o Punkcast. Um beijo, um obrigado. E um 007 pra vocês, com muito Martini. Beijo, tchau. Isso aí, galera! Vocês acharam que o Bigode tinha esquecido os recadinhos? Claro que não! O Bigode, vocês perceberam no episódio de hoje que ele não tem Alzheimer. Ele sabe muita coisa, mas ele finge ter... Ele finge ser dodói! Mas vamos para o recadinho, sim? Mamilos, algum recadinho? Quero agradecer a galera que comprou atos finais no FIC há um mês atrás, quase, né? Esse podcast acho que só vai ao ar em dezembro, né? Mas tudo bem. Quero agradecer a galera que foi lá nos dias... do FII, que comprou, que compartilhou, que me passou feedback, muito obrigado. Planos, já vou deixar os planos aqui para os primeiros semestres do ano que vem, que talvez eu disponibilize o capítulo 1 e o capítulo 2 de graça nas internets. Então fique ligado no atosfinais.tumblr.com para mais informações sobre a HQ. E se vocês quiserem me adicionar no Facebook, também adiciono qualquer um. E twitter.com/ramos_pdi, qualquer dúvida, qualquer achincalhamento, obrigado. Eu vi que os recadinhos principais ficaram para mim, eu, Bigode. Então vamos lá, para você escutar esse podcast, você pode escutar ele por dois veículos. Você pode escutar no site, que é o www.pontodignição.com.br, sem o tio e sem a cedilha. E você também pode baixar ele no iTunes. Sim, você quer rica? E tem iPod, iPad, iPhone, Apple Watch, MacBook ou qualquer outra coisa que esteja custando R$4.000 para cima no Brasil. É só baixar a gente lá no iTunes, curtir a gente. Galera, dá aquelas 5 estrelas, por favor. Nunca pedi nada pra vocês, então, porra... Casa comigo. Me adota, eu sou sozinho. Curte a gente lá no iTunes, pode baixar o podcast. Pode também assinar o feed da gente, é um terceiro veículo aí que você pode fazer, né? Adicionar a gente pelo feed do seu celular. Uhum. Vamos fazer também o seguinte, você quer ficar ligado no ponto de ignição, no Punkcast, pra ser mais específico, curte a gente lá no Facebook... facebook.pankcast. A gente tá sempre botando alguma coisa lá do site e tudo mais, e sempre o Pankcast tá lá pra você tá observando. Eu gostaria também de mandar um beijo especial pra todos os nossos ouvintes. Inclusive, eu vou ter que falar de novo que, cara, Pedro, Rafael e Yuri, beijo pra vocês, cara, vocês são demais. E o Geraldo, beijo também pra vocês. Deixa pra lá, porque vai ficar bolado. É isso. Seu amigão ou não? No meu amigão? Quem sabe? Galera, esqueci, vai sair super atrasado, mas Mamilo, sabe de quem é aniversário hoje? Do Walter! Parabéns pra você nessa data querida! Nessa hora eu vou colocar alguma música de parabéns bem escrota. Tá, beleza, então. É isso aí, Walter, um beijo pra você que tá há um ano com a gente, sim. Um beijo pra você, um abraço por trás. Eu gostaria de falar que tem o Twitter e o Instagram do Bigode, eu tinha esquecido que era pra falar Instagram. Curte lá, Bigode do Comissário, eu falo com quem quiser comigo, é isso aí. Kenyo, tu tá aí, Kenyo? Papaco, tá aí? Opa, tamo aí, Bigode, aqui nos nos bastidores aqui. Kenyo, eu falei, eu queria saber se você... Tá sabendo, eu mandei um beijo especial pra três ouvintes. Sim, ouvi, pô. Ouviu? Tô tranquilaço, cara. Pô, ótimos ouvintes esses daí, rapaz. Ótimos ouvintes. Não, o que eu mais gosto ali, assim, saca? É o Pedro. Eu sei lá, cara. Só que o tal do Yuri é muita gente boa, cara. Porque... Mas eu fiquei sabendo que o Rafael é um gatinho. Sei não, sei não. Eu acho que é meio bicha, cara. Ele é meio bicha. Mas é isso aí. É, esse é o Kenyo. Não vai falar porra nenhuma. A edição vai cortar se ele falar e se for insistente. Um beijo, um abraço pra vocês. Esses foram os recadinhos. Ah, curte a gente também lá no Twitter, galera. O PDI, a gente não é... Ponto IG, né? A gente não é do IG, mas se ele quiser comprar a gente tá se vendendo, porque nós somos putinhas pagas. Um beijo, um abraço. Tchau! Tchau, galera! Um martini mexido, não batido. Ah, foda-se, me vê uma... me vê uma cerveja. Me desce uma cachaça aí. Tchau! É, acabou. Finalizando a gravação.